seu gosto e a lembrança do seu rosto. Por que você se fez tão linda? Mas agora você vai embora. Quanto tempo será que demora? Um mês pra passar. A vida inteira de um inseto, o embrião pra virar feto, a folha do calendário, o trabalho pra ganhar um salário. Mas daqui a um mês, quando você voltar, a lua vai estar cheia e no mesmo lugar. Outra forma de ser, eu seria você. E a saudade em mim agora, quanto tempo será que demora? Um mês pra passar. Ser campeão da Copa do Mundo, um dia em Saturno. Criança que não sabe contar vai levar um tempão. Daqui a um mês, quando você voltar, a lua vai estar cheia e no mesmo lugar. Mas daqui a um mês, quando você voltar, a lua vai estar cheia e no mesmo lugar. Muito obrigado.